esquece sonhos tortos. Na verdade, nada é o que parece ser. As pessoas enlouquecem calmamente, viciosamente, sem prazer. A maior expressão da angústia pode ser a depressão, algo que você pressente, indefinível. Mas não tente se matar, pelo menos essa noite não. As cortinas transparentes não revelam o que é solitude, o que é solidão. Um desejo violento bate sem querer. Pânico, vertigem, obsessão. A maior expressão da angústia pode ser a depressão, algo que você pressente, indefinível. Mas não tente se matar, pelo menos essa noite. Tá sem onda, tá com medo. Seus fantasmas, seu enredo, seu destino. Toda noite uma imagem diferente. Consciente, inconsciente, desatino. A maior expressão da angústia pode ser a depressão, algo que você pressente.